Salve, salve, torcida americana! Decadentes número 207 e hoje quem comanda essa bagaça sou eu. Marcão do Gastelo, vamos fazer hoje um esqueminha aqui, 2-1, Botafogo e América, que foi o jogo de domingo passado, 11 horas da manhã, e para falar de América e Criciúma, que foi o jogo de ontem, grande vitória do América. Hoje, eu e Felipe de Leucas de mãos dadas, eu aqui de Varginha e de Leucas de Gibraltar, o resto todo mundo fugiu. Nossa, boa noite aí, de Leucas. Boa noite, aquele efusivo abraço de Gibraltar, que não falta. Vamos aí comentar um pouquinho do empate xoxo do fim de semana, mais uma vitória maiúscula ontem, em que, bom, saímos felizes e agora mais definitivamente mais próximos do G4 do que da zona que tanto nos afligiu em períodos não tão distantes assim. Muito bom. Não, cara, impressionante como é que há uns jogos atrás, e não muito distante, a gente estava num desânimo danado, né? O time estava uma merda, para ser bem sincero, e poucos acreditavam no Felipe Conceição, inclusive eu, e acredito que 99,9% da torcida americana e o time realmente reagiu. Antes de passar pro Deleucos fazer aquele resumo espetacular, queria passar alguns recadinhos aqui, lembrando as plataformas do Decadentes. Moçada, todo o programa a gente está reforçando aqui a, vou falar necessidade, né, mas de compartilhar as plataformas onde o Decadentes está inserido, seja Instagram, no Decadentes AMG, no Facebook, Twitter, no Spotify, onde tem os programas disponíveis, né, os que a gente já fez, no próprio YouTube. Então compartilhe, fala com o seu amigo, fale com o seu familiar, fale com o seu inimigo, motorista de táxi, o que puder divulgar, vamos divulgar a chancela Decadentes. A gente precisa aumentar essa voz da torcida americana. Outro recadinho, a gente, em comum acordo, né? A gente chegou à conclusão de, pô, seria legal a gente fazer uns adesivos, um para colocar no carro, outro adesivo, vamos dizer assim, um convencional, para divulgar a chancela Decadentes também. Esses adesivos provavelmente ficarão prontos no próximo jogo do América no Independência, a gente vai divulgar para vocês. Provavelmente ali no Bar do Pardal vai ter algum pinguço do Decadentes com os adesivos em mãos. R$ 5 por dois adesivos. Então, quem puder ajudar a divulgar o Decadentes com os adesivos, a gente vai aceitar de bom grado essa divulgação, tá? E para finalizar, parabenizar a Seita Verde, cara. Hoje a Seita Verde completa 17 anos, uma das torcidas do América, que sempre estão presentes no Independência. Então, Seita Verde, aquele abraço do Decadentes e obrigado aí pelo suporte também que vocês têm nos dado. Dito isso, menino Deleucas, Gibraltar, cara, vamos conversar um pouco sobre o Botafogo e América, aquele jogo furreca. E aí você já emenda com a vitória do América contra o Criciúma ontem. Se a gente puder fazer um paralelo, manda ver. Tranquilo. Bom, o jogo do fim de semana não foi nada vistoso, né? Um horário bom, principalmente para mim aqui, né? Aquele jogo no meio de tarde, 5 horas, tranquilinho. Mas em si o jogo foi muito truncado. Primeiro tempo não aconteceu muita coisa, nenhum dos dois times lá com muitas chances. O América teve até uma chance boa com o Zé Ricardo, que infelizmente se machucou, né, na partida. E no segundo tempo, depois, assim, manteve aquele 0x0, sem muito acontecendo. No segundo tempo, o Berola entrou, deu uma senhora de uma incendiada ali, partindo para cima da defesa do Botafogo. Mas, em geral, não se criou tantas chances assim. O Flávio testou uma pressão para fora. A gente teve alguns chutes ali de certo perigo, embora nem tanto. E o Botafogo também teve as suas chancezinhas, né? Ainda que a gente tenha controlado a maior parte das ações ofensivas, o jogo foi assim. Eles tiveram, no finalzinho, duas chances de bastante perigo. Um gol que foi corretamente anulado. E também tiveram uma finalização que o cara não cruzou, não chutou, que ele estava também numa boa chance de marcar ainda mais para o finalzinho do jogo. Em geral, isso é um 0x0, que para nós não foi bom, porque a gente vinha apresentando muito mais ofensivamente do que apresentou naquele jogo, mas não foi de todo ruim, uma vez que no final a gente teve chance de sair com a pior sorte. E entre esses jogos, né, coisas aconteceram. O Felipe Conceição acabou tendo que trocar bastante gente, o Jory por lesão, o Ricardo também, o Felipe, sim, acredito por cansaço também, já que ele joga todas as partidas, e com a formação bastante diferente, a gente começa o jogo contra o Criciúma. E aí, o menino Matheus, que entrou na partida contra o Botafogo, com muito pouco, muito, muito acrescentando muito pouco ao time, né? Dessa vez ele se mostrou um jogador, foi o destaque do time no primeiro tempo. Quando o time teve ações ofensivas, ele estava mais pro lado dele do que pro lado do Diego. Né? Então ele, num lance que é muito a gente não via ele fazendo essa confiança, de driblar mesmo, passar para meio, tentar o chute, que era uma característica dele bastante no começo da carreira, ele faz o gol ali, aí a torcida já vai ao delírio, depois ele marca o segundo gol, contando com a grande ajuda do goleiro, é verdade, mas ainda assim, uma boa movimentação para ter a oportunidade de chute, abriu um 2-0, e ali a gente pensava que ia ser uma vitória super tranquila, uma vez que o Criciúma estava meio que morto em campo. O goleiro saiu criticando todo mundo e tal. A gente não viu o Criciúma reagindo. Só que no segundo tempo a gente deu uma baixada ali no ritmo total. O Criciúma começou a ter a bola, embora não conseguissem criar. Por exemplo, é difícil falar porque o Ayrton não chegou a ser testado. Ele mostrou segurança em alguns lances, mas ele em si não precisou fazer uma defesa mesmo. Na única bola que chegou para a finalização, né, ainda que eles não conseguissem criar, foi uma falha bizonha do Ricardo Silva. Aí o Gamalho guardou 2-1 e trouxe contornos de emoção, deixou o jogo um pouco mais tenso ali no final, já que o Criciúma, por mais que não tivesse inspirado, precisava só de mais uma bola. Eles se lançaram ao ataque e num desses contra-ataques, Berola pegou, driblou o goleiro e ia para a cara do gol. O goleirão deu um baita de um tackle à la futebol americano nele, foi expulso e ali aí a coisa já deu uma segurada, porque sem com o jogador a menos, faltando um pouquinho, eles também não foram mais tanto à frente assim. E o jogo acabou terminando com 2-1, com boas coisas, mas algumas questões que a gente pode analisar para melhorar também esse quesito. Eu concordo com você, em gênero, número, grau. Em relação ao jogo contra o Botafogo, nem vou me estender muito, porque o jogo foi um dos piores jogos que eu vi esse ano, muito ruim, de ambas as equipes. O primeiro tempo, cara, a turma não conseguia acertar um passe. E passes, assim, fáceis de dar, né? A dificuldade de sair jogando com aquela jogada clássica, né? Que eu sempre comento em todos os jogos, a bicuda do Paulão pra frente, seja o que Deus quiser. Os lançamentos imprecisos do Jori também, tanto com os pés como com as mãos. Mas o time do Botafogo também no primeiro tempo foi ridículo. Então, deu calo nos olhos o primeiro tempo do Botafogo contra o América. O segundo tempo realmente foi o que você disse, né? O Berola entrou. Se tem um pouquinho, vou pedir gás pro Neto Berola, é difícil, né? Mas assim, eu vou um pouco mais de qualidade na finalização, porque por dois momentos ele chegou na cara do gol e era só ter um pouco mais de força, um pouco mais de capricho para fazer o gol. Assim como o Botafogo no finalzinho quase faz o gol. Enfim, esse jogo em si eu acho que não tem muito pra gente discutir, mas foi uma grande oportunidade que o América deixou passar para ganhar, porque era um jogo, ao meu ver, muito tranquilo. O time do Botafogo deu uma caída de rendimento ao longo do campeonato gritante, né? E chegou a ser líder por um bom tempo, ficar no G4 um bom tempo, e agora tá caindo pelas tabelas, vamos dizer assim. Já no jogo de ontem, eu confesso que eu fiquei assustado na primeira vista com a escalação. O Ayrton foi uma surpresa, que depois a gente vai conversar, por motivos médicos, né, do Jori. Mas eu achei, se você parar para ver a escalação, tudo bem que o Ricardo tava machucado, mas o Toscano, que tinha jogado na partida anterior e foi mal, já não entrou jogando. O Diego Ferreira tá fazendo aquela dobradinha com o Leandro Silva. Quando entra o Maranhão, e jogou bem o Maranhão, mas a gente sempre ficou a pulga atrás da orelha. Então, assim, mas o Mateuzinho deitou e rolou ontem, cara. Impressionante como é que o Mateuzinho, acho que o seu artigo, Deleuze, o seu artigo sobre o Mateuzinho surtiu efeito, porque ontem é muito tempo que eu não via ele jogando bem, sendo audacioso. A bem da verdade que o Michael, é Michael, né, jogou na seleção, lateral direito, ele já não tem mais aquele vigor físico para atacar e voltar, e defensivamente ele é bem limitado, mas o Mateuzinho ontem estava confiante, então era isso que a gente precisava. Então o primeiro tempo para ele, dele, na minha opinião, foi perfeito, o segundo tempo ele já deu uma caída. Agora, o que nos deixa preocupado, e a gente é exigente mesmo, não tem jeito, o jogo estava na mão, e o Ricardo Silva, que na minha opinião não estava nem tão jogando tão mal ao lado do Pedrão, que foi uma grata surpresa. É a versão jovem do Paulão, por um ato falho, grosseiro do Ricardo Silva, a gente leva o gol e corre o risco de a gente sofrer um empate, cara. Então esses jogos, como a gente já tem um histórico de levar gols 45 do segundo tempo, levar viradas ao América, a gente falou, não é possível que vai acontecer isso de novo. Mas o time tá confiante. Então eu tô, não só eu, acho que a torcida do América tá mais animada, né, Deleucos? Assim, Nós vamos enfrentar agora concorrentes na parte de cima da tabela e a chance do América mostrar se quer realmente entrar no G4. O que você acha? Não, eu acho, eu concordo nessa parte. A torcida agora tem mais confiança no time. Com relação ao Mateuzinho, tem até dois comentários já aqui que eu achei legal. Um do Adriano Carvalho, que coloca aqui: eis qual a Fênix, o Mateuzinho ressurge das. Deleucos, não estou te ouvindo. Opa! Agora eu estou vendo. Beleza? Agora eu estou vendo. E um outro comentário do Bernardo, falando de o que vocês me falam da comemoração do Mateuzinho. E eu achei, eu até, né, nessa, fazendo uma brincadeira, né? O meu artigo, quando eu comentei, o que eu pedia mais é exatamente que ele driblasse mais, que ele criasse mais chances de gol, que é uma coisa que ele, quando no começo da carreira ele fazia, ele ia muito para cima dos caras, ele rabiscava mesmo, ele tinha, ele tentava o drible. Às vezes era muito afoito, às vezes escolhia a jogada errada, que às vezes ele tinha uma chance de passe e tentava chutar de qualquer jeito, mas ele ia para cima e tentava. E ele vinha pecando nisso. Você vê que no artigo que eu escrevi, fala disso. Ele não é um dos jogadores que mais finaliza, ele não tem um índice bom de acerto e finalização, ele não dá muito passe para finalização ou chute, tá sempre no meio do caminho nesses aspectos. E aí era a questão, pô, ele tem que fazer mais isso, faltava ser mais igual o Berola. E aí o jogo contra o Botafogo, para mim, foi bacana, que os dois entraram no segundo tempo, jogaram basicamente a mesma quantidade de minutos, e quando a bola caiu no Berola, o Berola pegava e passava dos caras, tentava rabiscar e tal, tentou, driblava, não conseguia todos os dribles, tentava muito. E a bola ia no Mateuzinho, o Mateuzinho não ia para frente, ele parava, tentava rodar mais a bola. Então ele tem mudado essa característica. Ontem eu acho que ele voltou, ele tentou ser mais o Mateuzinho de antes. Isso foi positivo. Você vê que ele criou a chance do gol numa dessa. Então isso eu acho que é muito legal. E coisas assim fazem a ver o time crescendo e ganhando confiança é uma coisa que faz a torcida acreditar mais. Se antes a gente ficava mais com medo, eu acho que ontem, por mais que eu tenha que fazer, pô, tomar um gol, agora vai ficar mais assim. Mas a gente não sofreu tanto no final. O Criciúma continuou, assim como não criava chances antes do gol deles, também não criou depois. O Ayrton não foi testado ontem. Então isso é uma coisa legal. O time não tá. No passado, o time tomava um gol, a moral dos caras caía. Aí o time chegava só e matava o jogo. Então É, isso é que eu acho. o detalhe é que o time do Criciúma é muito limitado, né? Isso é fato, mas é o que você está falando. Em jogos anteriores, até com times fracos também, o América ou levava um gol e não tinha poder de reação, ou os times fracos vinham aqui, sabe como o América tinha virado saco de pancada? O jogo se tornava fácil para eles, e com times limitadíssimos. Olha quem chegou aí, ó. César Augusto de Brasília. Boa César. noite, Marcão. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Como esse programa sempre teve um representante de Brasília e há algum tempo não aparecia alguém nos representando, estou aqui substituindo a vaga deixada pelo Henrique e estou aqui para conversar com vocês aí sobre o América nesses últimos dois jogos. Eu gostaria de fazer uma observação, já que a família Deleucas tem dominado o Decadentes nos últimos programas, eu fiz questão de trazer meu irmão, que é o César de Brasília, que inclusive o César foi o culpado por me apresentar o Decadentes há um ano atrás, e por culpa dele eu virei um comentarista ativo, Decadente vamos morto. dizer assim, do programa. Mas, ô César, a gente comentou aqui, antes de você entrar, sobre. Ele fez um breve resumo do jogo do Botafogo contra o América, que foi o jogo de domingo passado, que foi um jogo muito ruim, de ambas as equipes, mas o América teve a oportunidade de ganhar o jogo, porque era um jogo fácil, e o jogo de ontem contra o Criciúma. A gente vai detalhar algumas particularidades do jogo, mas o que você achou? Houve uma evolução? Com certeza houve, porque o jogo contra o Botafogo foi horroroso, mas o que você achou do jogo de ontem, especificamente do América? Eu acho que tu tem achado que o América tem sido bastante irregular nas apresentações, às vezes de uma partida para outra, às vezes de um tempo para o outro. O América fez duas partidas boas, que eu acho, contra o Vitória, contra o São Bento, mas jogou muito bem. Não jogou bem contra o Operário, não jogou bem contra o Botafogo. Ontem, no primeiro tempo, achei que o primeiro tempo foi muito bom, mas o time está meio irregular, né? Faz um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim. E eu acho que até a razão do time até agora não ter chegado aí mais à frente na tabela, tá colecionando alguns empates que a gente não desejava, justamente por causa disso, por causa dessa irregularidade. Sobre o jogo de ontem, eu achei que o América fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito três, talvez até quatro gols, se tivesse colocado um pouco mais de pressão. Mas o segundo tempo já foi bem mais O time foi mais contido, parece que deu só um ou dois chutes ao longo do segundo tempo. Levou o gol meio que por acaso. E aí passou sufoco, assim, não sufoco de bola a gol, chute a gol, porque o Raí praticamente não fez defesa nenhuma no segundo tempo também. Mas aquela pressão que a gente, que a bola fica rodando na área, toda hora é uma bola enfiada, né? O Ricardo Silva pagou o gol do Criciúma, a gente já fica naquela expectativa de que possa acontecer uma outra falha novamente, né? E a gente já teve alguns jogos aí que a gente levou o gol no finalzinho do jogo, né? Mas foi um jogo que, como te falei, primeiro tempo bom, segundo achei bem, vou falar ruim, mas bem irregular. O time caiu bem de produção no segundo tempo. É, uma coisa... O time do América, eu percebo o seguinte, ele tem que encontrar um equilíbrio. Desculpa, Delio, eu acho que o América precisa encontrar um equilíbrio, né? Antes da Copa América, o problema do América, que era visível, era a defesa, e o Tigrão conseguiu acertar a defesa. O ataque começou a fazer gol depois da Copa América, o Viçosa, que estava encostado, começou a fazer gol. Mas o meio de campo, a criação, ainda continua sendo um problema para o América. Acho que a meiuca ali, a gente joga com três volantes, tudo bem, mas o meio de criação, a bola para chegar no Viçosa, você vê que o Viçosa, esses últimos dois jogos, para mim, foram horrorosos. Mas também não é só culpar o Viçosa, que muitas vezes a bola não chega, é uma discussão que a gente está tendo há um bom tempo. Não sei se o uruguaio que chegou seria uma alternativa, o nosso cachaceiro, a gente sabe que a gente não pode contar com ele, mas eu ainda acho que essa posição de meia, um jogador que crie as jogadas para a finalização, que seja do Azevedo, que seja do Viçosa, ainda é um problema. Não sei o que vocês acham. Deleux? Eu acho que varia, tem dois aspectos para analisar. Uma é a questão tática do que o Tigrão se propõe. Em si, ele chegou, tentou segurar a defesa. Deleux, acho que deu uma... Agora estou te ouvindo, Deleux, seu som ficou... Ele tenta. Ele está tentando sempre partir nessa de segurar a defesa e tentar atacar na boa, vamos falar assim, né? E ele tem contado com jogadores, às vezes, com individualidades, nesse aspecto ofensivo. O time melhorou, eu acho que o time até tem algumas jogadas legais trabalhadas, mas, embora não nem tanto. Mas eu acho que uma coisa que pega é um pouco a defensividade. Quando você pega, assim, por exemplo, o nosso meio de... Eu não sou contra, até se pegar as minhas participações na época do Anderson, eu sempre comentava que eu não... uma ideia que podia ser boa pra gente na Série A seria jogar com três volantes, assim, que eu pedia para colocar o Christian, que é um volante que tem uma chegada, um volante que chega bem ao ataque. Então, ter três volantes não significa que você não vai conseguir atacar ou não vai conseguir criar por chances. Mas o problema dos três volantes é quando é o Maranhão e o Juninho que estão chegando mais à frente. E assim... O Maranhão ontem fez uma partida, acho que se não a melhor dele, eu diria que foi a melhor partida dele pelo América ontem. Só que ele ainda assim, ele peca às vezes em lances, quando ele tem que criar, jogar, os passes ofensivos dele não são tão bons. Ele segurou bem lá atrás, conseguiu ajudar no lá as investidas do Criciúma, deu uma certa ajuda a dominar o meio de campo ali. Só que, em compensação, quando ele tem que dar os passes mais à frente, ele não é produtivo. E aí você atrapalha toda essa trama, né? Então... Eu acho que peca um pouco ali. Em alguns jogos, eu acho que a gente. Isso, por conta do Botafogo, foi mais claro. Faltou ao Tigrão tentar querer ganhar mais o jogo, de dar mais ofensividade ao time. Em si, as trocas dele, isso ele tem feito mais de Ivanildo, é mais assim: é colocar o Berola no lugar do ponta, colocar o França no lugar do ponta, ele colocou o Mateuzinho no lugar do outro ponta no jogo lá. E quando troca ali, às vezes é o Toscano no lugar do Maranhão, ou o Maranhão no lugar do Toscano. Então, tipo, o Toscano até é melhor ofensivamente e defensivamente, o Maranhão um pouco melhor defensivamente do que ofensivamente, embora nem tanto assim. Mas assim, quando ele coloca o Maranhão para estar ganhando o jogo contra o Botafogo, você fica meio assim, pô, mas é coisa assim, pode ter tentado mas algo. Mas esse que é o problema, Deleucas, é o que eu tô comentando com você. A gente não pode exigir do Maranhão esse primor de criação, de qualidade no ataque, entendeu? E aí a gente começa a crucificar o cara, nem a crucificar porque ele é ruim mesmo de bola, mas não é a dele. Entendeu? Ontem ele até jogou bem, que você sempre coloca os números do Maranhão em termos de desarme. Ontem ele conseguiu desarmar. Acho que foi em termos de produtividade e desarme, foi a melhor partida do Maranhão. Não sei se você tem esse número aí. Eu consigo ter ele pra você em alguns minutos. Não, beleza. Mas ele realmente, ontem ele foi melhor nesse aspecto. Então, uma coisa que eu acho que se a gente. O Felipe, eu acho que agora ele vai começar a acreditar mais. Não nesses próximos jogos que ele vai pegar, por exemplo, Sport fora, você não, nem sonho que ele vá. Tentar botar esse time para atacar mais. Mas, assim, eu acho que ele vai... Que para partidas futuras, talvez seja legal de tentar. Entendi. Deixa eu só te falar aqui, estatística, um minutinho só. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para o César aí. Já está comentando sobre a meiuca, mas é uma pergunta que não quer calar. E o Ayrton? Apesar de não ter sido exigido em nenhuma defesa muito difícil e tal, e a gente. O que você acha? Você acha que o Ayrton deve ser mantido? Porque eu jori todos os. Opa, professor. parei de te escutar. Mas a gente Acha. quer saber do sua opinião Do sobre Ayrton, né? isso. Eu gostei da estreia do Ayrton. A primeira bola que foi ao gol, agora que o Criciúma não tem segundo time muito contundente, aí, não tem atacado, chutado tanto a gol, eu senti segurança na primeira bola que ele defendeu. Quando ele foi contratado no Suriname, eu lembro que o Silvio, que estava em português da América, na entrevista falou que a gente observava muito esse jogador e que ele tinha uma facilidade grande também para jogar com os pés. E eu vi que ontem ele soube, melhor do que o Jorge, né, negociar ali, dividir as bolas com os zagueiros, uma saída melhor de bola de chute de longa distância para o ataque, cruzamento, teve um cruzamento que ele saiu chutando, chutando não, socando para fora da área, para o alto, e não para frente, igual o Jorge faz, assim, para no meio da área. Então, eu achei o Ayrton melhor para uma partida de estreia, com um cara que estava parado, que parece desde o início do ano, teve uma partida oficial esse ano. Eu achei a estreia dele muito boa e eu estou torcendo para que o Jorge continue machucado e o Ayrton participe da próxima partida. A gente, não é Urucubaca que a gente tá querendo jogar pro Jori, não, tá? Porque às vezes a gente comenta nas partidas, igual não sei qual jogo que o Mateuzinho tinha machucado, a gente, que bom que o Mateuzinho machucou para eu entrar, dar chance para outro. Não é, a gente não torce contra, não. Mas a fase do América, acho que tem melhorado tanto que essas oportunidades, quando machuca um e entra o outro, que a gente não tava acostumado a ver, os caras têm entrado bem. Inclusive o Pedrão ontem, para mim, jogou muito bem também. Então, a fase quando começa a ficar para o nosso lado, virar para o nosso lado, a gente tem que aproveitar, entendeu? Eu também acredito. É, bom, só para você ter uma ideia, O que incomoda mais no Jori é esse nervosismo dele na hora de repor a bola. Ele pega a bola, não sabe se joga para direita, joga para esquerda, de repente dá uma bicuda, vai para a lateral. E o Ayrton ontem, pelo menos 90% das reposições de bola, tanto com os pés como com as mãos, ele acertou. Então eu fiquei. Me passou uma tranquilidade, que é uma coisa que o Jorim não passa para mim. Diz aí, Deleu, que você estava procurando aí o. Não, ou Desculpa. só essa de. Primeiro, com a questão do Jory e Ayrton, né? Eu acho que o Ayrton fez o dele. Ele realmente ele não apresentou falhas no que ele teve que fazer ontem. Não dá pra. Eu não consigo avaliar o quão bom ele é, porque realmente as ações que ele teve não foram ações tão complicadas assim. É, ele Verdade. não foi tão exigido, nem tanto em cruzamento, ele não precisou sair tanto, assim. Ele deu uma salva só com umas duas, três vezes. É, a reposição dele mostrou ser boa. Mas assim, eu gostaria de ver ele jogando mais. Então, tipo assim, antes de dar um parecer. Porque. Mas para ser justo também com avaliação, né? Ele realmente mostrou que pode ser que ele seja um goleiro bom. Pode ser que ele não surpreenda. Seja um caso estilo Zé Ricardo, um goleiro que veio assim, sem ninguém colocar muita aposta nele. Ainda que o Zé Ricardo tivesse tido uma temporada boa no Icasa antes de vir para cá, né? Mas o Ayrton é uma aposta mais aposta mesmo, mas pode ser um cara que vai vingar. Só que para isso eu gostaria de ver ele jogando mais vezes, até para ser mais justo, né? Porque o time do Criciúma tá meio morto ali também, então não tinha tanta pressão em nenhum dos aspectos, né? Isso ajuda também. Se você não tem um time que pressiona, que morde muito bem, você consegue sair jogando mais fácil. Se você tem um time que tá mordendo mais, marcando mais em cima, te faz quebrar muito mais bola, também te atrapalha um pouco mais. Então acho interessante ver mais ele jogar. Eu não sei o que teve o Jori, porque isso não foi falado. Talvez não seja algo sério, porque ele terminou o jogo, mas talvez pode ser às vezes uma coisa, um problema muscular, estilo João Ricardo, uma coisa de. Mas eu não sei bem o que pode ter sido, né? Ele pode acabar perdendo algumas partidas. Mas acho válido. Bom, para poder testar ele, eu não ligaria de ver o Ayrton jogar. Embora nesse momento que o Jori vinha em alta. Chega até a ser um pouco de sacanagem, né? Mas assim, ele. Mas é por problemas físicos, né, o Deleucos? Você comentou aí anteriormente a questão de ser mais testado para a gente ter uma opinião mais formada sobre o Ayrton. O Thiago, quando entrou na primeira partida, a gente viu como é que deu. Na Exatamente. segunda entregou de novo. Falei, porra, se na primeira o cara já entregou, na segunda. Eu concordo que você com o Ayrton tem que ter mais bola rolando para a gente ter uma avaliação mais concreta, né? Mas. certa, né, que vai vingar ou não. Mas o Thiago, em duas partidas, a gente já viu que não ia vingar. Tanto que nunca mais ele entrou, né? Mas eu concordo com você, respeito a sua opinião. Faz sentido o que você está O querendo dizer. engraçado, quando a fase é boa, né? Você comentou. O Maranhão ontem foi o líder de desarme do time. Ele deu quatro Tá vendo? desarmes na partida. Então, assim, É tão legal. a maior desarme da carreira dele. O que eu. De comentar, né? Quando eu falo do. Falei do. Nos textos que eu escrevi, né? Tanto do Mateuzinho quanto do Maranhão. E temos estatísticos, não tava ali. O Maranhão realmente ele não tem um. Ele não tava tão à frente de desarme do que o Giovani e o Toscano, por exemplo, jogando ali. Então era uma coisa engraçada. Ele realmente não tava. Ele tinha mais falta que desarme. Em geral, ele tinha um quesito que é perda de posse, né? Que é quando você ou é desarmado, ou às vezes, tipo assim, você só sai com a bola. Quando você perde a posse, entrega a bola pro adversário. O Maranhão tava com mais perda de posse do que recuperação de posse. Então isso é um fato interessante, porque tipo assim, não tava, não é que ele vinha entregando tanto defensivamente quanto em jogos quanto os outros volantes do time, né? Só que ontem ele literalmente comeu a bola, ele desarmou mais que todo mundo. Então acho que o pessoal através do Thales, né, que teve a postagem para o Mateuzinho, o Mateuzinho pegou, entrou no nosso site ali, leu o texto sobre ele, ficou mordido, viu do Maranhão. Mostrou para ele, os dois ficaram mordidos com a análise e falaram assim, não, vamos provar ele errado. E aí, É. os dois comeram a bola ontem, né? E você foi falar do Thales, chegou esse mala sem alça aí. Fala, É. Thales. Boa noite, meu querido. Fala, galera. Bom ou não? Tô, minha Cara. participação hoje é rápida. É rápido participar. Desculpa, Marcão, mas deixa eu te interromper, Marcão. Deixa eu te interromper. Diga aí. Não, minha participação é bem rapidinho, que eu tô trabalhando hoje. E eu não vi o jogo, para variar. É uma opinião totalmente assim, né? Embasada, embasada. Embasada. Não, e outra coisa, ele está trabalhando hoje, é outra novidade, inclusive. Está trabalhando, é uma novidade, né? E no horário do programa, trabalhando? Pois é, cara, tá tendo uma feira aqui no Expo Minas que chama Exposi Bran, a feira de mineração. Aí eu tô aqui expondo, não a minha beleza, mas os produtos que eu vendo. É, mesmo porque se fosse expor sua beleza, acho que sua empresa ia quebrar, viu, Totales? Aí seria um concurso de Mister Universo, né, Marcão? Mas Beleza assim, não, pura. não vi. Eu, na hora do jogo tava trabalhando e tudo, vi os melhores momentos hoje. E assim, pelo que eu vi, parece ter sido um jogo fácil, porque não vi defesas do nosso goleiro. Queria até saber de vocês. E aí? É um bom goleiro? Como é que é? Não dá para falar tanto, não. Ele realmente não teve que fazer muita Foi. coisa. Ele foi Teve muito seguro no que precisou, mas não teve que fazer muito, não. perigo. É, foi o que a gente. Eu li no grupão que parece que assim, a saída de bola dele é boa, né? É foi o que a gente comentou antes de você entrar, Thales, que em termos de defesas difíceis, de grande efeito e tal, ele não tem como avaliar, porque realmente o Criciúma, a única bola, ele chutou uma bola de longe, que ele encaixou, e o gol, foi cara a cara, que era indefensável. Mas em termos de reposição de bola, tanto com os pés como com as mãos, infinitamente mais tranquilo que o Jori, que é uma coisa que me incomoda. O Jori, ele. Foi o que eu disse, ele pega a bola, ele fica no desespero. Vai jogar pro zagueiro do lado direito, vai jogar pro lateral, lado esquerdo, fica naquela confusão, aí lança errado, dá uma bicuda pra lateral. Então, a reposição de bola do Jori é muito irregular e, em contrapartida, o Ayrton ontem, em 90% das reposições, ele acertou. Então, nesse quesito, o Ayrton mostrou mais tranquilidade. Agora, em termos de defesas difíceis, de efeito, isso a gente não tem como cravar que ele é um bom goleiro, enfim, a gente vai ter que ver isso ao longo das partidas, entendeu? É, mas pelo perfil do Tigrão, nós vamos demorar a ver ele novo, né? Porque se o Jori volta, aí é condição o Jori titular, né? É, ele tem as predileções dele, começando pelo Maranhão, que é uma delas. O Deleco, você tem algum comentário aí no nosso chat? Hoje nós temos até uma quantidade boa aqui de comentários. Já tinha mostrado alguns, né? Voltando aqui, o Bernardo Moreira perguntando até quando o França vai continuar entrando. Realmente ontem ele foi bem apagado, embora tenha entrado quase nada, né? Boa tarde, é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas é uma coisa interessante, o França tem entrado, só que é difícil avaliar, porque na minha opinião ele entra sempre faltando muito pouco tempo, né? Então ele não consegue mostrar muita coisa. Mas parece ser uma das opções que o Tigrão conta para colocar durante a partida. Ele também É, faz mas a. o França, até pela idade, essa variação dele aí, é normal, né? É esperada, na verdade. Ele teve entradas muito boas, ele entrou bem em alguns jogos, e realmente, nas últimas partidas que ele tem entrado, ele não está dos mais. Não vi o último jogo, não sei, mas não está dos melhores às vezes que eu vi entrar. Você espera dele que ele mude a partida, na verdade, né? Ele teve É um uma jogador arrancada veloz ontem, e tudo. que ele só arrancou, aí colocou muito na frente e perdeu a bola pro goleiro. Mas foi basicamente isso a atuação dele ontem. O Bernardo perguntando exatamente o que vocês falam da comemoração do Mateuzinho, aquela história, ele, né, mediante as críticas que eles vinham recebendo, né, ele leu o texto, ele mostrando que ele realmente está escutando tudo que a gente fala dele, né, então, tanto é que o Thales fez uma senhora de uma figurinha, né, para poder mostrar que ele é o nosso ouvinte assíduo também, então, fica essa menção. Felipe, mas não é legal, né, cara, não é legal, porque assim, mesmo eu sendo um dos poucos que o defendo, a fase dele não é das melhores. Então, assim, ele de cara faz um gol muito bonito, e vai pra torcida, falar pra torcida, né, pra escutar, sei lá. Não acha esse tipo, por que não vai dançar igual ele fez com o Maranhão? Muito mais legal, não tem que se preocupar com isso. Ele tem que jogar bola e pronto, acabou. Ué. A única parte positiva é que ele fez isso pra câmera, ele fez isso pra foto, porque ele não foi pra torcida. Foi engraçado, ele foi pro lado que não tinha ninguém. Então ele procurou. Ah, ele foi pro outro lado. Ele procurou o fotógrafo, ele quis fazer pra mídia. Então. Mas partindo do Mateuzinho, a única coisa que a gente pode esperar dele, ele que é um menino Instagram, é o pessoal da empresa tirar uma foto e publicar no Instagram, né, César? Eu achei que o Mateuzinho ontem, até os 20 minutos, ele não fez absolutamente nada. Aí ele fez o gol, deu uma acendida, ficou desarmado, foi um golaço. Aí fez o restante do primeiro tempo muito bom, fez o segundo. Mas no segundo tempo, de novo, ele sumiu. E o Mateuzinho está com um problema que aconteceu no Botafogo de Beira, por exemplo, na parte de ontem. Às vezes ele está com a bola no ataque, ele resolve recuar uma bola para a defesa, às vezes até para o próprio goleiro. E ele armou o contra-ataque contra o Botafogo do Rio Preto na última rodada. E ontem ele cometeu o mesmo erro. O time todo atacando, subindo, ele tenta recuar uma bola no meio de campo para a defesa. Então a fase dele não é boa, fez dois gols, ótimo, ganhamos com o controle dele, mas o Mateuzinho eu acho que não está bem não. Até um pouco em cima disso, né? O Anderson Roberto até comenta aqui que ele acredita que a melhora do Mateuzinho é além de confiança, é porque ele jogou mais solto, não ficou mais. Ele, quando fica preso na lateral, ele não é tão produtivo. Até nessa parte, eu acho que na verdade a produção dele não é tanto em cima disso, porque como ele não tem muito corpo, se ele ficar mais central, onde tem gente de mais forte que ele, eu acho que renderia, ele não vai ter tanta liberdade, né? Até para poder. Encaixar o jogo que ele quer. Ele pela lateral, você abre para ele um espaço de um contra um que ele consegue, o que ele fazia muito antes, que era driblar, ou driblar para um lado para cruzar, ou driblar para o meio para chutar, igual ele fez o gol ontem. E quanto mais ele fizer isso, mais você deixa no marcador a dúvida, que é a dúvida que o Maicon teve, de saber se ele fechava ali o lado que ele podia dar o passe pro Juninho, se ele fechava o meio para ele bater. Nessa incerteza ali, ele dá uma balançada, corta pro meio, e ele ainda consegue tirar do outro volante ali e chuta. Então, se você deixa essa dúvida, o cara vai ter mais dificuldade de marcar. Se você não consegue driblar, se você não vai cortar pro meio, se o cara sabe o que você vai jogar, sua única jogada, é mais difícil você executar alguma coisa, né? Então, acho que fica mais fácil ser marcável. E é um pouco disso, ele às vezes se esconde, às vezes ele fica muito previsível no jogo, aí ele não fica mais fácil de marcar pelos adversários, que também não vai para cima, né? São coisas você que... falou uma coisa, desculpe interromper a minha célebre frase, mas você falou um ponto fundamental, o Mateuzinho se tornou previsível, entendeu? Então o Mateuzinho, que é a discussão que a gente já teve em outros programas atrás, que era um jogador atrevido, né, que partia para cima, que tinha uma imprevisibilidade nas jogadas dele, ele se tornou um jogador previsível de um tempo para cá. Ontem, os dois lances que ele arriscou, que ele foi mais atrevido, que foi o nosso, nosso futuro jogador de seleção brasileira, grande promessa, ele fez jogadas boas e fez o gol. Mas quando ele volta a ser esse Mateuzinho previsível, cara, aí é o que o César falou, pode gerar um contra-ataque perigoso. Então, isso, ele tem que ser trabalhado nesse aspecto. Em relação à comemoração, de tirar fotinha, não sei o quê, ele tem que ser mais humilde. E é uma coisa que, às vezes... Eu não percebo essa humildade do Mateuzinho. Pode ser por conta da idade? Pode ser. Uma assessoria de imprensa? Pode ser. Um diretor, o Paulo Brax, que falou: Mateuzinho, segura a onda aí, velho. Baixa, calma. Joga bola. Foi o que o Thales falou, joga bola. Eu sinto falta disso dele, entendeu? E até essa autocrítica, que a gente tem jogado pouco. Ontem jogou esses 25, 30 minutos que mudaram o jogo para o América. Mas tem essa humildade, falou assim: pô, eu vou treinar, vou buscar jogar melhor. Eu sinto essa falta disso no Mateuzinho, entendeu? Nessa tem um comentário do Vale Verde, né? Que fala que o Mateuzinho se acha mais jogador do que ele realmente é. E que ele voltou a jogar bem depois que o time todo se ajeitou. E completando com a Série A é o nosso lugar. Eu acho que vai em cima disso. Ele realmente, ele. Pode ser, às vezes, até. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Eu quando ia no Independência, né? Quando eu morava em Belo Horizonte, eu costumava. O lugar que eu gostava de assistir o jogo era mais ou menos ali perto do gol. da onde ficava a tenda, assim, né? Então eu ficava lá naquela parte, perto daquela área ali, e a maior parte dos jogos eu assistia com a família do Mateuzinho perto. E você vê eles comentando, eles também acham o Mateuzinho muito mais jogador do que ele é, então isso pode atrapalhar um pouco os comentários que eles fazem, assim, tipo, de criticar o técnico, ah, tá escalando ele errado, tem que fazer isso aqui, tá, não sei o quê, pá. Então, é os tipos de comentário que eu escutava nos jogos, eu ficava assim, pô, não é possível. Então, a família é corneteira. Então, pode pesar, né, mas são... Saindo um pouquinho do assunto, né? Porque a gente tá fazer as críticas, ainda que merecidas, um jogador que foi um certo destaque, é um pouquinho injusto. Mas tem aqui o Adriano falando que quando o América não revela grandes jogadores, revela um grande técnico. E mandou um salve, Tigrão. Que entra um pouco no que o Iago, né? Que também tem legal. Um outro cara que também tem produz conteúdo sobre as partidas do América, né? Que é outro que tá, como a gente, tentando produzir conteúdo pra torcida americana, criar o nosso espaço. Então ele comentando, perguntou se o time tava mais leve, né, com a escalação de ontem. Alguma... Eu achei o time mais leve, com o Diego Pereira, né, do lado direito. Foi uma surpresa a continuidade dele no time. O Mateuzinho voltando a ser titular, porque no jogo contra o Botafogo, se não me engano, o Toscano, que entrou como titular. E o Felipe Azevedo, que a princípio a gente fala assim, puxa, vai fazer falta, o Felipe Azevedo tem caído de produção, não sei a avaliação de vocês, mas ele tem desejado, ele tem deixado a desejar nesses últimos jogos, ele não tem finalizado bem, eu acho que o rendimento físico dele caiu muito nos últimos jogos, então parece que o time entrou os primeiros minutos ali rápido, né? Deu a impressão que realmente está mais leve, até por conta do Flávio, que é o volante, ser um menino, não tem nem porte físico, Juninho tem pulmão, e o Maranhão é o nosso troglodita, né, cara? Então, que ontem jogou bem. Mas eu senti também o time mais leve. Por incrível que pareça, eu gostei. Me surpreendeu positivamente. Não sei vocês. E aí, César? Ontem, na hora que eu vi a escalação do time, eu não entendi a princípio. Porque o Gonçalves jogou em casa, e depois o Tigrão colocou um time bem defensivo, né? Dois laterais direito, colocou três volantes... tirou o Toscano, já tinha o Felipe Azevedo e colocou o Mateuzinho, que não é um atacante assim tão violento, né? Jogador de baixa estatura, normalmente não chuta bem de longe, não deveria ser tão chute, mas normalmente não chuta bem. Eu fiquei preocupado com a escalação, porque achei que o Tigrão estava respeitando demais o time do Criciúma, né? Mas depois, ao longo da partida, a gente percebeu que o time encaixou, né? Embora o Diego, o lateral, não estava bem, né? Perdeu várias bolas assim, de contra-ataque, ele poderia fazer um cruzamento melhor, ele errou praticamente todos, inclusive no segundo gol. O certo seria ele não dar aquele corte que ele deu, era já cruzar a bola direto para a área, que estava o Viçosa e o Mateuzinho livres, ele deu o corte, na hora que ele deu o corte, os dois foram para dentro da área, ele teve que esperar um pouquinho para o Mateuzinho recuar para chutar gol. Então a escalação surpreendeu por causa disso. Agora, só para dar duas informações, ou mais informações para vocês, estou vendo aqui que o joelho, o problema dele foi um ponto no joelho direito, então ele foi poupado, então a possibilidade de voltar contra o Sport é grande. E sobre o Felipe Azevedo, ele talvez seja um dos jogadores mais velhos do elenco, ele tem 32 anos. Se você pegar, por exemplo, o Flávio tem 19, o Maranhão tem 23, o Pedrão 22, o Leandro Silva chama mais velho, 30, o Diego Ferreira 23, então sem essa sequência de jogos o América teve aí, realmente jogou no sábado, domingo, foi sábado, né, que ele jogou em São Paulo, realmente o Felipe Azevedo está acusando esse desgaste, né, e ele deve ser, junto com o Paulão, o jogador que mais partidas fez pelo América esse ano, né. E o João Paulo, né, que na próxima partida vai acabar ficando de fora, né. Isso. Então, eu acho que vai um pouco isso, eu acho que o Azevedo sentiu, ele realmente vem jogando, eu lembro do comecinho, assim, ainda com o Barbieri, vinha de um acúmulo de jogo, ele reclamando de cansaço e não, acabando não sendo poupado. Então ele teve muitos jogos também, ele acha um cara que sente, acho que ele podia vir com um desgaste muito grande, o que culminou exatamente nisso, né, que acabou que ele foi poupado. Agora com o tempo de descanso é capaz de o pessoal voltar todo bem, né, já que até o jogo contra o Sport nós temos bastante tempo de preparação, né? Só para matar os comentários, Sim. Ô Felipe, será que o Lima vai voltar então? O Lima? O Lima volta em 2023. O Lima, já fez um jogo treino. Se nesse meio de caminho a gente fizer outro jogo treino, ele machuca de novo. Porque ele não consegue fazer três jogos, né? O medo é esse. Se tiver mais um jogo... Eu fiquei sabendo que ele tá fazendo residência com o Dr. Simão Eustáquio lá no Hospital Veracruz. Ah, com o tempo dele, ele já tá fazendo um PhD já, né? Mas aqui um comentário estilo Thales Maciel, né? Que o Luke BM dizendo, ontem o Maranhão foi bom uranhão. E... Nossa! Meu Deus! Fazendo uma pergunta aqui, perguntando se a gente tem novidades para o programa 200. Alguma novidade ou ideia para essa efeméride? A gente está articulando, a gente tem sim um projeto, a gente está vendo a viabilidade e acredito que a gente deve ter, não sei, mas não sei precisar em tempo, mas a gente está articulando para tentar agilizar esse processo o mais rápido. No máximo, ô Graça, até 2036 esse programa 200 sai. Antes do 200 sai. Quando o Lima voltar a jogar como titular na América, sabe? Exatamente, mais ou menos. Eu acho que a gente completa o programa 1000 antes do Lima voltar a jogar, mas assim... Mas, Deleux, a gente podia ir pro Bala e Colatina, se as pessoas tiverem memória do jogo do Botafogo contra o América, o Bala e Colatina do jogo de domingo. Eu tenho aqui o que o pessoal falou, né? Começando pelo Bala, que foi até um pouco difícil, né? O Bala da partida, a gente teve... essas votações da galera, né? Teve um triplo empate, né? Já que Zé Ricardo, Paulão e Neto Berala contaram com 32% cada. E o Ricardo Silva teve 5% dos votos. Eu já adianto que, como foi uma partida muito equilibrada, né? Eu coloco, assim, um ponto muito positivo pro Berola, que mudou a situação do jogo. Mas eu vou fazer o meu voto, né? Para destacar um pouquinho, o Paulão. Porque pra mim foi uma senhora partida dele, e o Thales já tá querendo dar um abraço no Paulão já tem tempo, né? Então eu quero contribuir com essa oportunidade. Então, qual a opinião de vocês aí sobre o melhor em campo do Botafogo? Quem foi o Bala pra vocês? Pra mim, foi o Berola. Depois que ele entrou no jogo, o jogo incendiou. Infelizmente, ele perdeu aquele gol cara a cara no goleiro, né? Mas pra mim, foi o cara do jogo, foi o Berola. Eu também, apesar de eu querer que o Thales abrace o Paulão, ou o Paulão abrace o Thales, não sei o que vai ser mais interessante de essa cena maravilhosa. Eu vou votar no Neto Berola também, porque o América, a história do jogo mudou, o América mudou de atitude a partir do momento que o Neto Berola entrou. Então, assim, indiscutivelmente, eu vou votar no Neto Berola. Oh, e como Thales, você assistiu o jogo? O Thales saiu, né? Saiu. Como o Thales saiu, então, computando os votos, o Berola sai com 2 votos e 1/3, e o Paulão fica com 1 voto e 1/3. Então, o Thales vai ter que aprender a correr para conseguir dar um abraço no Berola. Eu vou conseguir chegar nele. Mas o Berola cansa antes. O Thales chega. E sobre o Colatina, né? Olha que coisa interessante. Pra galera, o Maranhão realmente teve 52% dos votos pra Colatina na partida. O Toscano com 24%. O Felipe Tigrão com 14%. E o Júnior Viçosa com 10%. Entre esses, pela partida, assim... pelo que eu vi do sábado, eu achei que o Maranhão errou praticamente tudo que ele tentou. Embora o Viçosa tenha me incomodado muito por não ter conseguido ajudar com nenhuma jogada ofensiva, eu votaria no Maranhão, como o Colatina da partida contra o Botafogo. E vocês? Eu antecipando o voto do César aí, esse jogo foi horroroso, né, cara? América, o Maranhão jogou como o Maranhão, o Viçosa voltou a ser o Viçosa que a gente conhecia de jogos passados. Esses dois, para mim, o Toscano, putz, muito mal, me fez lembrar o Toscano do campeonato no início da Série B. E do Mineiro? É do Mineiro, mas eu vou votar no Maranhão, porque o Maranhão, ele passe assim, de meio metro, ele errava, esse desarme, que a função dele principal é desarmar, ele não conseguia, ele foi extremamente mal nesse jogo. Então, especificamente no jogo contra o Botafogo, Ribeirão Preto, o Maranhão merece meu voto de colatinho. E aí, César? Eu vou de Felipe Azevedo, porque eu acho que do Maranhão, por exemplo, você sempre vai esperar o que ele jogou contra o Botafogo. O que ele jogou ontem é que você normalmente não espera que ele jogue. Então, ele fez uma partida normal, né, para nível dele. O Viçosa praticamente não pegou na bola. E o Azevedo, a gente sempre espera alguma jogada dele, porque ele tem qualidade, ele chuta bem, ele dribla bem. E ele fez uma partida muito fraca e acabou até sendo substituído, né? Então, pela qualidade que tem, por não ter jogado, eu voto nessa. Essa também é um bom voto. Bom voto. E, bom, sobre os jogos de ontem, né? Aí nós temos uma grande mudança, uma mudança mais drástica. Para a Colatina, a gente tem meio que uma unanimidade, que é o Ricardo Silva com 73% dos votos da galera. O Viçosa, já contando, aparecendo novamente e com 13% dos votos. O Juninho contando com 8% e o Leandro Silva com 6%. Já manifestando também o meu voto, eu coloco o Ricardo Silva, muito porque se o jogo ontem conseguiu ganhar algum contorno de dramaticidade ali, foi por conta do erro bizonho dele que originou o gol do Criciúma. Assim, era para ter sido uma vitória fácil, 2-0, se não 3 ali, né, se o Flamengo tivesse tentado mais no ataque, mas se no final ele deu um pouco mais de motivação para o Criciúma tentar ficar jogando bola na área, tentar alguma coisa, foi com aquela falha grotesca que ele teve que gerou o gol deles. Né? Então meu voto vai para o Ricardo Silva. Apesar de também achar que o Viçosa ontem foi nulo ali na frente, errou tudo que ele tentou. Você falou tudo em relação ao Ricardo Silva. A história do jogo só começou a mudar de contorno, vamos dizer assim, depois do lance dele. Ele até não estava jogando tão mal, não, mas vai que o Criciúma empata o jogo, né, velho? Então, Júnior Viçosa também mal nos últimos partidos. Juninho aquém, muita gente achando que o Juninho não deveria ser indicado como Colatino, mas eu ontem no meio de campo achei o Juninho bem limitado, aquém do que ele joga. O pulmão continua, óbvio, mas ontem eu achei aquém do que ele tem jogado normalmente. O Leandro Silva é aquela coisa, né, velho? Já é limitado tecnicamente. Ao contrário do João Paulo, que a gente percebe uma pequena evolução nos últimos jogos, que a gente sempre mete a lenha no João Paulo, o Leandro Silva eu não vejo evolução nenhuma. Mas mesmo assim eu vou votar no Ricardo Silva também como colatina desse jogo contra o Criciúma. César. Ontem eu queimei a língua duas vezes. Primeiro, eu estava assistindo um jogo, eu estava criticando o Mateuzinho, que até aquele 20 minutos, quando o Mateuzinho não tinha feito nada no jogo. E ele acabou fazendo dois gols, né? E o outro foi com o Ricardo Silva. Eu achei que ele estava fazendo uma ótima partida, ele estava fazendo. O Ricardo Silva, a respeito do meio de campo do América, o América tem três volantes que eles só servem. A finalidade deles é só para defensiva. Para saída de bola, são os zagueiros da América que fazem a saída de bola. Então, ora é o Paulão, ora é o Ricardo Silva. Como o Paulão ontem não estava em campo, e o meio de campo, na hora que vai sair com a bola, deixa frio, o Ricardo Silva estava fazendo tudo. Ele estava lançando, estava invertendo bola, estava cortando e tal. E aí deu azar fazer a jogada. Né? A jogada de novo do Criciúma. Eu acho assim, por uma bola, embora tenha sido uma bola importante, eu acho uma sacanagem, né? Falar que ele foi o pique, que o Viçosa não fez nada, o Leandro Silva, igual o Marcão falou, fez a partida limitada dele, normal. O Diego Ferreira também achei fraco, jogador teve várias bolas para fazer opções melhores de jogada, ele fez normalmente as piores possíveis, então eu vou ficar com o Diego Ferreira. Beleza, Deleucas. E os balas? Deleucas, câmbio Deleucas, Varginha, Gibraltar, Varginha, Gibraltar. Oi, me escutam? Agora sim. Eu acho que deu um bug aqui, eu fiquei sem escutar ninguém. Não, beleza. Quem ganhou aí como colatina foi o Ricardo Silva. 3 votos para o Ricardo Silva e 1 para o Diego Ferreira. Certíssimo. E como bala, aí a gente não tem muita também outra unanimidade, né? O Mateuzinho saiu com 82% dos votos. O Maranhão figurou com seus 5% ali. O Pedrão com 14% e o João Paulo com 0% dos votos. Que até... Bem votado, João Paulo. Chega até a ser uma sacanagem, porque a partida dele foi boa, ele foi muito bem ali desarmando, ele em si foi bem no jogo ontem, né? Então, eu acho que só pra... E assim, o Mateuzinho foi o destaque pelos gols, por ter feito uma partida acima da média dele, o Maranhão também fez a melhor partida dele pra mim, o Pedrão foi uma grata de uma surpresa, né? E Eu acho que o João Paulo também mandou muito bem. Uma coisa que ajudou muito o Mateuzinho era o fato, acho que o João Paulo ajudou o Mateuzinho a ter uma jogada positiva ali, porque também é um cara que preocupa o lateral ali pro avanço, então você acaba ajudando o Mateuzinho a ter a liberdade que ele teve em certos aspectos. Mas o voto vai pro garoto Little Matthews, né, que acabou sendo decisivo, né, para que o placar ficasse positivo a nosso favor ontem. E o voto. Não, cara, essas 4 indicações eu achei muito boas, assim, o Mateuzinho há muito tempo que a gente não vê ele fazendo gol, 2 gols então, acho que nunca fez na vida dele, pra te falar a verdade, não me lembro, o William Maranhão ontem, ele é a primeira vez? Profissional, né? E o William Nada Maranhão, a acho ver, que ele cara. cumpriu com o papel. Então, o William Maranhão cumpriu com o papel que deve ser o dele, e de desarmar. Acho que a primeira função do William Maranhão é desarmar. E em nenhum jogo ele tinha sido tão efetivo como foi ontem, até pelos dados que você passou de quatro bolas desarmadas e tal. Então, ontem ele não errou passe, assim, que a gente está acostumado a ver, ele não inventou, fez o beabá e ainda desarmou. O Pedrão, que sempre o pessoal fica preocupado, putz, vai entrar o Pedrão. Eu achei com uma personalidade ontem, uma tranquilidade, saía jogando, ia para o ataque. Eu achei o Antri bem, muito tranquilo. E também mereceria meu voto, assim como o João Paulo, que eu percebo que o João Paulo tem dado uma regularizada, assim, ele não, ele evoluiu do restante da campanha dele e tem mantido um futebol de qualidade. Eu acho que o lado esquerdo do América melhorou, foi o que eu disse anteriormente, por conta da evolução do João Paulo, coisa que não acontece do lado direito com o Leandro Silva. Mas eu tenho que votar no Mateuzinho, que foi o cara que fez os dois gols. Não tem jeito. Então, Mateuzinho é o bala. Eu vou votar no Matheuzinho pelos gols. Não achei que o Matheuzinho fez uma partida extraordinária, pelo contrário. Não vi também no time da América um jogador que se destacasse para poder ser o bala. O Mariano tenha feito uma boa partida. O Ricardo Silva, que eu achei que estava fazendo uma boa partida, acabou errando no lance do gol. Então, como foi o Matheuzinho que fez os gols, os dois gols da vitória, eu vou votar no Matheuzinho. Muito bom. Então, o Mateuzinho vai receber um abraço do Thales. Vai quebrar o Mateuzinho, que delícia. Vai machucar o Mateuzinho. Vai ficar bastante feliz, o ídolo dele vai conseguir ser abraçado por ele finalmente, né? Depois de longos e tenebrosos invernos em que ele não figurava nessas votações. Só para finalizar, quanto o João Paulo, eu acho que uma coisa que explica um pouco o crescimento é que ele no Mineiro, no início do Brasileiro, ele estava jogando ali. A gente tem que lembrar que era o Toscano que fazia o ponto do lado dele. E o Toscano não consegue mais acompanhar a lateral. Então, o João Paulo estava sendo, por mais que ele também não seja um primor defensivo, ele não é, ele estava sempre tinha era dois caras em cima dele. Ele estava sendo muito sobrecarregado no início do ano, né? Por ter o Toscano ali. Eu acho que quando, principalmente depois do Tigrão, né? Que deu uma geral na defesa, segurou ali. E agora, tipo assim, o time não tá tão mais exposto, tá? Realmente, ele não tem mais dois, o lateral e o ponta indo em cima dele. Ele conseguiu aprimorar, ele vem melhor defensivamente nesses últimos jogos, porque ele tem que marcar apenas um, e continua com algumas com a questão de produção ofensiva, né? Ele é o nosso melhor cruzador em percentual, né? Além de quantidade, e assim, a bola parada dele já ocasionou gols, né? Tem um tempo que a gente não tem um gol de bola parada, mas assim, a gente já fez, e geralmente a gente leva mais perigo com ele do que quando o Toscano tá batendo os escanteios e tal. Então, acho que assim, ele foi muito crucificado, embora merecidamente no passado, mas também pelo esquema. Agora que o esquema tá mais encaixadinho, o time tá melhor Sólido, né? preparado, eu acho que ele tá conseguindo mostrar o futebol dele. Então, e aí ele tem se mostrado um jogador bem útil, na verdade, né? Já que a gente não tem muitos laterais esquerdos no Brasil, ele tem conseguido se E destacar. detalhe, e o próximo jogo ele não vai enfrentar o Sport, né? Porque ele sofreu o terceiro cartão amarelo. Então a gente vai ter que entrar o Sávio. A gente tá elogiando o João Paulo e vai entrar o Sávio. Mas espero que dê tudo certo, porque a gente tá numa onda tão de sorte tão boa que quando machuca um, entra o outro para substituir, tem substituído bem. Então eu espero que o Sávio entre bem contra o Sport, que vai ser uma pedreira, né, cara? A O parte Sport tá lá no G4. é que eu lembro de ter visto um dos daqueles momentos, né, da Itatiaia sobre o América, o pessoal comentando que o Sávio é um garoto que o pessoal do América também aposta bastante, que ele é um cara que nos treinamentos ele às vezes vem bem e tal. E, pô, ele não, quando ele precisou jogar, ele não mostrou, sei lá, não mostrou muito grande coisa. Mas pode ser que, tipo assim, que talvez seja a hora dele, né? Que já que tá todo mundo entrando indo bem, que agora ele já esteja mais preparado também, né? Vamos ver. É que os deuses do futebol façam isso. Antes de terminar o programa e as considerações finais, queria falar aqui do futsal do América, que pelo Campeonato Metropolitano conseguiu a façanha de ganhar do Minas dentro da Arena do Minas de 5-3. O América tinha perdido para o time sub-20, se não me engano, do Minas. E o nosso artilheiro Batata, que é o ídolo do Thales, que tem o mesmo perfil físico do Thales, fez mais um gol. Então, grande vitória do futsal do América contra o Minas. Eu estava investigando, vai ter um festival de cinema sobre futebol em Belo Horizonte, de 11 a 15 de setembro. É um festival que mostra filmes de cinema especificamente. Pelo que consta, vai falar do América algum dos filmes. Então, quem quiser pesquisar aí na internet, chama Cinefute, de 11 a 15 de setembro. Considerações finais, meus amigos. Primeiro, agradecer ao César aí pelo apoio, pela visita, reforçando que o convite está aberto a toda a torcida do América. Quiser participar do Decadentes, esse espaço é da torcida do América. A gente faz esse programa para a torcida do América. A gente sempre questiona o espaço na mídia que não é nos dado por direito. E então, pessoal, quem quiser participar do programa, entre em contato pelas nossas mídias, pelo YouTube, pelo Twitter, Instagram, Decadentes AMG. O convite está estendido a todos vocês. César, suas considerações finais, obrigado aí pela presença. De nada, um prazer, um abraço a todos. Próximo jogo da América agora é contra o Sport. A gente vai pegar uma sequência pesada. E até escrevi no meu Twitter: as próximas partidas da América vão ser contra Sport, Brasil, Coritiba, Bragantino. Então, todos os times que estão lá na frente. Então, até agora, o América tem, contra os adversários, como Operário, Cuiabá, Botafogo, América tem tido muita dificuldade em passar, inclusive nos três jogos hoje ele empatou, né? Mas eu acho que é a hora do América agora mostrar para o que veio, né? Se ele realmente está lutando pelo G4 ou se vai ficar só nessa zona intermediária. Vai sair da lanterna, não vai ser rebaixado, vai cair por volta do oitavo lugar. Então, eu acho que agora essas partidas é quando ele mostrar realmente o tamanho do apetite da América. Um abraço a todos. Beleza. Deleuca, suas considerações finais, meu querido. Acho que. Poxa, acho que legal esse programa só dos expatriados americanos, né? Já que temos um falando de Varginha, um de Brasília e outro aqui de Gibraltar. Então, um fato interessante para os que dizem que o América é um time que tem torcida aí em Belo Horizonte. A gente prova aqui que a gente também tem os nossos expatriados, né? E reforçando, né, isso que você disse sobre esse engajamento nosso de mídia, né? A gente em breve a gente vai ter algumas novidades aí também nesse aspecto. Mas pra galera que curte, que vê, dá uma olhada, tipo assim, acompanha, divulga o nosso programa aqui depois sobre os jogos, traz mais gente mais americano para escutar. Curta as nossas mídias sociais também, que a gente tem na página do Facebook, a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo. Nosso Instagram tem os posts legais, os twitters, que a gente tem as interações, a gente vai divulgando nosso trabalho. Tem o nosso site, a gente tem produção de colunas, né? A gente passou um tempinho, mas já voltamos agora, igual como tipo assim, teve a coluna que foi até eu que escrevi sobre o Mateuzinho, uma sobre o Maranhão, o Jairo também deve voltar com a coluna dele. Então a gente tem esse material, isso que a gente fala que a gente não tem mais espaço nas mídias, a gente está tentando ocupar esse espaço. Mas para que a gente consiga ocupar de verdade, é legal que a torcida americana, né, a gente se divulgue para que a torcida consiga usufruir, né, disso que a gente produz, que é para o torcedor, a gente mostrar que a gente tem coisas para falar do América, a gente merece espaço, e a gente tentar trabalhar a ganhar mais espaço nas mídias convencionais também. Então, quanto mais a torcida apreciar o nosso trabalho, divulgar para os amigos e tudo, mais a gente vai conseguir fazer e mais espaço a gente deve acabar conseguindo também em outras mídias, né? Quanto mais engajamento a gente mostra que a gente consegue trazer, mais as mídias convencionais vão dar para a gente também o espaço que a gente merece, né? É isso aí, pessoal. Temos um programa então. Próximo jogo contra o Sport. Vai ser o programa 208. Vamos continuar nessa ascensão e vamos divulgar o Decadentes, moçada. Aquele abraço, obrigado a todos. Vamos lá, moçada. Acredita, América! Olha só, pessoal. Falou. Tchau.